André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Eu quero dedicar essa música a todas as mulheres guerreiras do Brasil. Simbora! Ela é dona do pedaço, ela é dona do pedaço. Essa mulher lutadeira, essa mulher guerreira. Simbora, simbora, Juaranha! Essa mulher é guerreira. Quando chega em casa, cansada do trabalho, vai fazer a janta e dá conta do recado. Essa mulher é lutadeira, essa mulher é guerreira. Ela é dona do pedaço, ela é dona do pedaço. Essa mulher é guerreira, essa mulher é lutadeira. Ela é dona do pedaço, pedaço, essa mulher é lutadeira, essa mulher é guerreira. Seja enfermeira, seja doméstica e até bombeira, essa mulher é guerreira, essa mulher é lutadeira. Seja babá, seja diarista, seja professora e até motorista, essa mulher é guerreira, essa mulher é lutadeira. Seja atendente, seja ajudante, seja segurança, qualquer profissão, essa mulher é guerreira, essa mulher é lutadeira. Ela é dona do pedaço, ela é dona do pedaço. Essa mulher é lutadeira, essa mulher é guerreira. Ela é dona do pedaço, ela é dona do pedaço. Essa mulher é lutadeira, essa mulher é guerreira. Ela é dona do pedaço, essa mulher é lutadeira, essa mulher é guerreira.